Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Motivação. Espero que tenham gostado da primeira edição. Hoje começamos com Mariah Carey, mais precisamente com o dueto que a artista fez com Miguel. Pois na semana passada foi lançado o videoclipe de Beautiful. É com este dueto que os deixo agora mesmo. Passada foi também notícia o controverso single de David Bowie. Do álbum Next Day, o tema Explicit foi banido do YouTube. No entanto, foi rapidamente reposto. Bem, mas controvérsias à parte, ficamos agora com A Beautiful Day de Michael Bublé. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine, you said that we should just be friends. While well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying.

Chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se for, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri. Chega a Portugal dia 16 deste mês. O filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio, já estreou nos Estados Unidos da América. E os adjetivos para o caracterizar são vários: abrasivo, sinistro, incoerente, audacioso. Já sabe a data, se estiver curioso quanto a este filme, vá ao cinema. Agora ficamos com a música dos Azeitonas, Radio. Smartphone, synchronize, Mac hack, hypnotize, download, download. Já, já te chamo, cá te espero, que eu te quero e quero bem, liga a ficha e fecha a porta, nada mais importa agora, quem vem lá, mando logo, porta fora, mãe já vê, pai já vê, que isto já sincronizou, e que música era aquela que ainda agora deu no meu, e que música era aquela que ainda agora deu, radio, acabou. chegou a vir-se falar de um dos acontecimentos insólitos da semana passada. Um fã de Justin Bieber invadiu o palco quando este cantava a música Believe. No meio da tentativa dos sugressores de terem o fã, o piano onde o cantor tocava quase o atingiu. O facto curioso é que o piano, apesar do imprevisto, continuou a tocar. Mais tarde, no seu Twitter, o artista colocou: Dubai, nada para o espetáculo. Esta frase pode ser entendida como uma forma de justificação pelo sucedido. E quem fala de Justin Bieber fala-se de Selena Gomez, pois esta semana a artista lançou o vídeo da nova música Come Get It. Deixo-os com Selena Gomez. This Os Queen of the Stone Age revelaram duas das suas músicas do próximo álbum, I Sat by the Ocean e a música If I Had a Tail. Ficam agora com estas duas músicas dos Queen of the Stone Age. The song is called If I Had a Tail. Thank you so much, everybody. And we're going to play a bunch of new stuff, if that's all right. I know, we hope you enjoy it. This song's called I Sat by the Ocean. If I had a tail. I can't keep up with your turning tail. to turning tables, yes, to turning tables. I'll bring 100 stars to leave you as hard as you try. No, I will never be knocked down. Well, 'cause I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I'm gonna let you close enough. Acabamos de ouvir na Rádio Antena Web Adele com Turning Tables. Estamos a chegar ao fim e para a despedida vai ficar com a música de João Só. Para ficar, é este o nome. Já sabe que poderá sempre deixar os seus comentários ou as suas sugestões no site da Rádio Antena Web. Até ao próximo programa e já sabe, fique connosco, como a música de João Só diz, para ficar. Para os teus jogos sem fronteiras, sempre fora de mão. Não é vida para ninguém estar a descodificar. Sei que és teimosa, mas que vais alinhar. Se é para vir. Eu estou sempre a dar ideias que nem consegues refutar. Insistes de qualquer maneira só para eu me calar. se é pra ficar.